Paz, Senhor. Eu queria te dizer hoje muito obrigado. Obrigado mesmo. Porque ontem eu pedi que você orasse por mim e eu sei que Deus ouviu a tua oração. Pregava domingo sobre aquela passagem de Isaías 64:4, quando diz que não há um Deus maior e melhor do que o nosso Deus, que trabalha por todo aquele que nele espera. E Deus tem feito uma coisa maravilhosa com a minha vida desde janeiro. Ele tem acrescentado centenas de amigos e irmãos que eu posso falar com todos vocês durante um minuto por dia. E eu sei que Deus tem ouvido a nossa oração e tem enchido o nosso coração de alegria. Eu sou muito abençoado em fazer parte da família da fé, da família de Deus, e você faz parte dela. Muito obrigado. Deus te abençoe e até amanhã.